e a gente sabe que a América Latina é um foco para o capitalismo mundial se tentar se construir uma hegemonia ainda maior, a gente veio para cá participar dos debates, aprender mais. O Brasil acabou de passar por um processo muito violento, vamos dizer assim, politicamente, com a eleição de um fascista aberto. E a gente sabe que tem algumas convicções que nós vamos ter que deixar de lado. Temos que aprender e debater muito, principalmente com nossos irmãos da América Latina. O G20 é um grande símbolo do capitalismo mundial, né? É como as grandes potências se juntam para, de maneira não democrática, decidir a vida de milhares de pessoas. Então, questionar elementos do capitalismo mundial é crucial para a gente tentar uma nova ordem, não vou falar a palavra ordem, mas tentar uma nova política mais democrática, mais popular. Então, quando a Argentina, sediando o G20, os argentinos e argentinas tentam de maneira muito forte dizer não a ele, nós quisemos nos somar para dizer não ao G20, dizer não ao capitalismo, não à exploração do trabalho, porque a gente é da classe trabalhadora. Exatamente. O resultado das eleições do Brasil nos trazem a certeza da necessidade de internacionalizar essa luta contra o avanço da direita, que tem alcançado outros patamares na América Latina e no mundo como um todo. Lutar contra o G20, na minha opinião, na nossa opinião, é, acima de tudo, a luta dos trabalhadores, é você compreender o papel, né, do hegemonismo das grandes corporações multinacionais sobre aqueles menos favorecidos, sobre os países subdesenvolvidos, sobre a classe trabalhadora, sobre os mais pobres. Então é por isso essa necessidade de dialogar com outros países, trocar experiência e aprender para podermos fazer um enfrentamento ao hegemonismo das grandes potências mundiais que compõem o G20. Bom, ainda há pouco estávamos participando de uma oficina de comunicação. Entendemos que essa pode ser a chave da grande mudança que nós precisamos fazer. Primeiro, a educação, né? Uma educação de qualidade, uma educação que promova um senso crítico de que as nossas organizações, através dessa comunicação, possa conquistar corações e mentes para que esclareça o povo, esclareça os trabalhadores da importância de se fazer a luta. A nossa grande proposta aqui é fazer com que as pessoas enxerguem que o capitalismo realmente é selvagem e mata pessoas, né? Parece que ficou feio falar mal do capitalismo, como se fosse uma coisa certa, só porque está acontecendo hoje, as pessoas estão vivendo isso, como se fosse um dogma e ninguém pode comentar. Então, tanto as propostas de comunicação, de formação, de debate de gênero, debate de raça, tudo isso é importante porque as pessoas se entendam, se localizem e saibam que o inimigo principal está no capitalismo, que aliena as pessoas, que desumaniza as pessoas, e aí fica até fácil desumanizando desse jeito para que o fascismo avance, por exemplo. Então, são diversas frentes que nós vamos ter com esse desafio gigantesco também, né? Não vamos conseguir de um dia para o outro e não vamos conseguir com poucas pessoas, mas o debate de quem está entendendo isso, e nós temos muita segurança de que o capitalismo está errado mesmo, que ele está aí para explorar a mão de obra dos trabalhadores do mundo todo. Entendendo isso, debatendo, a gente consegue avançar com as propostas. No Brasil se está vendo muita... mucha fuerza de los grupos evangélicos. Sí. ¿Qué opinión tiene al respecto? Es complicado. É un movimiento que a gente não pode menosprezar, é um movimento que a gente também não pode crucificar. A religião tem um espaço importante na vida das pessoas, na espiritualidade. Então tem pessoas que utilizam o movimento evangélico para poder se localizar, se equilibrar, mas é fato que grupos de pessoas com interesses opostos ao que o cristianismo fala se apoderou da religião, da religião neopentecostal para poder fazer o fascismo avançar, as ideias fascistas avançarem. Acho que o nosso grande desafio é saber que ali tem pessoas, homens e mulheres, que pensam muito e que foram, de certa maneira, foram alienadas para poder ir contra, inclusive, o que ele acha que é o correto. Nós sabemos que tem muito dinheiro que envolve. As igrejas evangélicas, por exemplo, não vou cometer ilação aqui, né? Mas podem ser responsáveis, por exemplo, pela lavagem de dinheiro gigantesca do mundo das drogas. Nós vemos, por exemplo, uma relação muito grande entre o tráfico e a igreja evangélica nas regiões mais pobres do Brasil. Então, a gente tem que saber discutir essa instituição com muita tranquilidade para a gente poder tirar a instituição dali, mas não tirar as pessoas que participam dela. Realmente é um perigo muito grande. A direita teve uma habilidade absurda de poder utilizar a religião para poder disseminar as ideias dela. Nós vamos ter dificuldade, mas vamos ter que fazer esse enfrentamento. Bom, há bem pouco tempo atrás, as igrejas evangélicas, de forma geral, elas se viam como competidoras. Elas competiam entre si pelos fiéis. Em dado momento, com a ascensão das igrejas neopentecostais, elas decidiram, ou elas pensaram, que a união dessas igrejas, dessas diferentes correntes religiosas, poderiam levar à ascensão de um candidato, uma penetração e um maior alcance político através dessa união. E é isso que nós assistimos hoje no Brasil. Obviamente, essa é uma das vertentes do que nós consideramos um golpe, né? Existe o viés jurídico, a questão midiática muito forte e, claro, né, encontrando assento, encontrando no seio da sociedade um terreno fértil para a ampliação dessas ideias fascistas que levaram à eleição de Bolsonaro. Como o companheiro disse, é um tema muito polêmico, muito delicado, mas que precisa ser pensado de forma estratégica para que a gente possa concretamente fazer o enfrentamento e retomar o processo democrático com um governo popular e progressista.